27, speak in SFA to the major personnel, please. Please help have no number 350 miles, please. Para o 3.0. Tá bom, Delta 380. Eu vou ali, tá bem? Thank you.

3206-3. Antônio Júnior. Rua 39, beleza com a esquerda, pra já pro destino. Thank you. seu radar encerrado, chame o São Daniel na frequência 120.1. Após o TAP, a terminadíssima para 2007, LH 105, autorização para o segmento elétrico que da pista 10, reporte estabilizado. 5267, chame o torre para baixar o normal de decimal, 95. internacional por linha de alerta foi colaborar e confiabilidade.